o príncipe Cavalcante. Naquela tarde, a antiga mansão de Oteil estava magnífica. Depois de receber uma reforma completa, transformou-se na nova moradia do Conde de Monte Cristo, que estava oferecendo um jantar aos amigos parisienses para inaugurá-la com toda a pompa. No amplo salão já estavam o tenente Maximilien Morrel, Chateau Renaud e Debré, além do anfitrião que recebia os convidados. Albert Morcerf não vem? Perguntou Morrel. Não, ele partiu para o campo com sua mãe, mas Danglars e sua esposa virão, pois acreditam que ajudarei no casamento de Albert com Eugênie. Bravo! Bradou Chateau Renaud. Parece que o senhor aprendeu depressa as sutilezas da vida em Paris. Já está até praticando a arte de facilitar casamentos. Antes que recebesse uma resposta, o porteiro anunciou a chegada do casal Danglars. Ambos chegaram com caras de poucos amigos. Podia-se notar que o clima entre eles estava ruim, embora tentassem dissimular. O príncipe Cavalcante, anunciou o porteiro. Um jovem bonito, vestido de forma um pouco antiquada, mas, apesar disso, de ótima aparência, adiantou-se e, inclinando-se levemente diante de todos, caminhou até o anfitrião e cumprimentou-o com uma elegante mesura. Quem é esse jovem? Perguntou Danglars para Monte Cristo. O último varão de uma ilustre família italiana. Ele vem recomendado por dois amigos meus, Lord Wilmore e o Abade Bussoni. Não o conhecia pessoalmente, mas com tão boas recomendações, recebo-o como um filho. Rico? Os olhos do banqueiro brilharam. Muito rico. Diz ele que quer investir algum capital em Paris. Pensa também em casar-se com uma francesa. Quer que o apresente? É claro. Para um banqueiro é sempre útil conhecer gente rica e disposta a investir dinheiro. Ainda mais agora que acabo de perder mais de 1 milhão de francos com uma falsa notícia. Um gesto de raiva contraiu as feições do banqueiro. E foi minha própria mulher quem me passou a informação. Em rápidas palavras, contou sobre a falsa Revolução Espanhola e sua pressa em desfazer-se dos títulos que perderiam o valor. Monte Cristo escutou como se fosse uma novidade e lastimou a perda, consolando-o com os votos de futuras boas aplicações. Bertuccio, que estava encarregado de administrar a recepção, entrou e indagou do patrão para quantas pessoas deveria preparar a mesa. Conte você mesmo, já estão todos aqui, respondeu secamente o conde. Ao primeiro olhar em volta do salão, Bertuccio soltou uma exclamação de espanto. Senhor, é ele, disse apontando para o príncipe Cavalcante. Ele quem? É Benedetto. Aquele ali é Benedetto, o infeliz que salvei das mãos de Villefort e foi criado por minha cunhada. Cale-se, ordenou o conde. Seja quem for, não dê qualquer demonstração de conhecê-lo. Agora prossiga com a contagem. Sim, excelência, obedeço. Trêmulo, o pobre homem voltou-se para os outros convidados e mais uma vez espantou-se. Meu Deus! Ali! Exclamou apontando para um casal do outro lado do salão. O conde arrastou-o para o salão ao lado e perguntou. Agora diga-me o que viu ou será enviado de volta para o Abade Bussoni com as devidas recomendações para que o interne num hospício. Excelência, ali está o mesmo Villefort que apunhalei. Eu o reconheceria até no inferno. Mas isso não é tudo, meu Deus. Acho que estou mesmo louco. O homem tremia e torcia as mãos desesperadamente. Conte logo o que o assusta tanto. Lá está também a mulher que se encontrava com Villefort nesta mesma casa. É ela, sim, um pouco mais velha, mas com a mesma beleza de antes. O conde pegou-o pelo braço e, entreabrindo a porta, ordenou que ele mostrasse a mulher. Bertuccio apontou para a senhora Danglars. O que está acontecendo, excelência? Por que todos os fantasmas do passado estão reunidos aqui? Com que propósito? Qual a razão disso tudo? Cale-se e continue a fazer o seu trabalho. Fique surdo e mudo, prepare o banquete e trate de servir a mesa sem dar qualquer demonstração de que reconheceu alguém aqui. Depois de dizer isso, o conde voltou para o salão onde os convidados bebiam champanhe e tagarelavam alegremente. Alguns deles, porém, tremiam de medo ou aflição sem que ninguém percebesse.